Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track Podcast. O episódio de hoje é o de número 35. E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuz e Guaraná é muito melhor que Coca-Cola, na minha opinião. De bunda. Eu prefiro Fanta Uva. Meu Deus! Aqui é Fedaikin e gosto de musical é igual bebê. Tem uns que acham bonitos, outros acham o joelho ralado. Nossa. Sacanagem. Eu sou o joelho ralado. E eu sou a GG. A soma dos quadrados dos catetas é igual à hipotenusa. Ao quadrado. Ao quadrado. Não! É assim. É ao quadrado. Uma apresentação da menina, coitada. Te provei por ver, mas sei que as meninas dos teus olhos não têm menstruação. Essa música é muito legal. Genial essa música, sério. Mamonas era genial. Então, galera, a gente tá reunido aqui, a gente tem uma convidada muito especial, que é a GG, lá do Super Controle. E eu sou a GG, lá do Super Controle, ou Jéssica Pinheiro, enfim, o que vocês preferirem. Eu tenho coluna lá de Game Music, né, então tô aqui pra ajudar os caras hoje, né, pra complementar aí o que eles... Vai ser a nossa peça-chave, porque a gente não sabe pra nada aqui do Coxirão. Pô, gente, e usa o Coxirão. E você também tem um live stream lá que você faz eventualmente, lá fazendo sobre música, o pessoal pede música, você vai tocando, né? E tem um live stream que o podcast do Super Controle é quinzenal, né? Então nas quintas que não tem podcast, eu faço live stream, lá no livestream.com mesmo, e aí o pessoal pede game music e eu vou tocando lá e falando com eles. É muito divertido, o pessoal interage lá, ri bastante, é bem legal. Só escutei uma vez, eu achei bacana mesmo. Eu escutei uma vez lá, acho que eu pedi uma música lá, e depois o Diogo Matraca do New Game ficou maluco da última vez. Bom, e também um outro convidado, um novo colaborador do site, o Fernando Feidekin. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E ele normalmente tá aí comentando nos podcasts. E nós três aqui, a gente tá reunidos pra falar a respeito de um compositor do espaço oriental do mundo, né? Entre aspas, colocar assim. Principalmente o Japão, né? Porque a parte de videogames no Oriente se resume, entre aspas, ou praticamente pro Japão. E nessa época, que teve muitos jogos com músicas eletrônicas e tudo, surgiu grandes cabeças. E uma das grandes cabeças que surgiu nesse nicho de pessoas que compõem foi... O grande, o mestre. Yuzo Koshiro, olha só. Isso aí eu vou complementar que o Yuzo Koshiro, pra mim, é tipo o deus, assim, da game music, porque ele fez músicas muito maravilhosas. E ele que foi um dos primeiros compositores a ter seu nome impresso na capa do jogo e na... Na frente da capa do jogo. Sim, olha só. Qual compositor tem isso, cara? Pense bem. Naquela época nem tinha. Hoje tem, né? Hoje é normal, mas antigamente, quando realmente fazia sentido, aquelas músicas MIDI. Pois é, porque, tanto assim, porque que nem, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo da Yoko Shimomura. A Yoko Shimomura, ela tinha um pseudônimo. O pessoal não colocava o nome dos compositores antigamente, principalmente a Dana Cap. Então, eles colocavam pseudônimos lá na composição, nos créditos do jogo, né? E o Koshiro não, ele já teve o nome dele logo na tela de start do jogo. Então a gente vai fazer essa discussão muito bonita após a leitura de e-mails e a gente já retorna aí. Dança dos e-mails. Lanzonete Feelings. Opa, tô no podcast errado. Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Game Track Podcast. Estou aqui com o Godiles e o Juninho do Violão de 8 Bits. Eu sempre grito. Olha a empolgação do Godiles. Que droga que eu tô aqui. Enfim, né? A gente vai fazer a leitura a respeito do último podcast que a gente fez com o pessoal lá do Violão de 8 Bits, aqueles lindos. Oi. A gente teve muito, mas muito downloads mesmo em relação ao podcast, né? Então, antes de fazer a leitura dos comentários e e-mails desse último podcast, vamos aos recadinhos aqui. O primeiro recadinho que eu tenho que passar aqui pra vocês é que na sexta-feira agora vai ter ou TF Night, ou Left 4 Dead Night, ou Magica Night, olha só. Magica Night. Magica Night. Bom, a gente vai ver certinho ainda, mas se vocês quiserem participar dessa discussão pra verificar qual vai ser o o jogo da sexta-feira, entre no nosso grupo do Facebook, né, que a gente tá discutindo isso direto lá. Eu voto em Left 4 Dead. Você vota em Left 4 Dead pra sempre, né? É. Você vai falar, ah, eu jogo Left 4 Dead, vai lançar na sexta-feira, ou Dead Island, e você nem vai jogar. Nada. É verdade. Tem razão, deixa pra lá. E também curtam a nossa página no Facebook. A gente tá com, eu fiz uma página lá recentemente, então a gente quer um joinha pra cima de todo mundo lá. Além disso, né, a gente sempre tá fazendo, organizando atividades e eventos através do Steam. Então entre no nosso grupo do Steam, que a gente sempre tá discutindo alguma coisa por lá ou não, né? Independendo do tempo que você entra lá ou não. Enfim, vamos pro nosso primeiro comentário aqui. O Godilis, lê o comentário do Roxy aí pra gente. O Roxy mandou o seguinte comentário. Aí, galera do Meia Lua X. Gosto muito de procurar artistas talentosos no YouTube, coisa que se torna difícil pela quantidade absurda de vídeos. Mas é sempre bom conhecer novas pessoas com talentos que merecem atenção. Gostei muito das músicas, principalmente Zelda, por ser um grande fã da série. Aí ele colocou uma observação. Nossa, o Madruga tem uma habilidade tremenda de criar piadas com duplo sentido. Normalmente os dois sentidos têm sexuais. Valeu é pelo cast, muito bom. Madruga ultimamente, é, cara. Madruga tá on fire, né, cara? Não dá pra saber se ele é tipo Forever Alone ou Pegador Extreme, né? Caraca, eu vou ficar quieto aqui, não vou dar minha opinião, senão ele vai matar, então. Pelo que eu vi, do que o pessoal comentou, o pessoal gostou bastante do podcast. O pessoal deu bastante opiniões a respeito de outras versões, né? Teve o Michael lá do Cartucho Game Club do Phoenix Down, também gostou muito do podcast, falou que riu bastante. Acrescentou também que o Madruga Jax tá sendo uma pitada de sexualidade onde passa, né? É, o cara tem hormônios à flor da pele, o Madruga. Enfim, né? Vamos pro próximo comentário aí, Juninho. O comentário que eu vou ler aqui é que o Max and the Guy, ele fala que a música do trailer do Mass Effect 2 é a Heart of Courage, do Two Steps from Hell, que é uma música que eu tinha perguntado durante o podcast. Dois Passos pro Inferno, né? Dois Passos pro Inferno. Que é o que eu tinha perguntado durante o podcast e eu nunca tinha encontrado e o cara achou. Aí, puta, cara, muito obrigado por ter me mandado ela. E aí, cara, eu procurei aqui um monte e achei a trilha sonora inteira do que é um CD. E esses caras do Two Steps from Hell, a música deles foi usada já no trailer do Game of Thrones, Harry Potter, Prince of Persia, caralho, Star Trek, caralho, Narnia, Camelot. Tipo, o CD inteiro deles, todas as músicas foram usadas em algum trailer, cara. Por isso que o nome do álbum é Invencível, né? É, então. Não perde nada. O cara aproveita tudo das músicas. Então, brigadão aí, cara, por ter achado a música. Já baixei, já ouvi, já até cansei dela e ouvi de novo. Bom, vamos pro nosso e-mail aqui a respeito do podcast também, que foi da Gegé, ela que tá participando nesse podcast com a gente a respeito do Yuzo Koshiro, olha só. Eu achei, o Juninho não sabia, né, mas enfim. Eu não sabia. Olá, rapazes do Game Track Podcast, cá estou novamente, Gegé lá do Super Controller Podcast, moro em São Paulo, capital, tenho 21 anos. Adorei a última edição de vocês sobre versões de YouTube e a participação dos chapas do violão de 8 bits, foi a fuder. As músicas que escolheram me agradaram bastante, pois pensei que vocês iam pegar, normalmente o pessoal, normalmente tem sempre um nicho de pessoas assim que são mais famosinhas por músicas, né, de videogame no YouTube. Ela pensou que ia pegar daquele nicho, mas a gente pegou totalmente o contrário. A música que o Juninho escolheu, do Goemon, é muito boa. A trilha de todos os Goemons possui arranjos bem tipicamente japoneses, já que o game em si trata uma versão bem fantasiosa de ninjas. Inclusive o remix que foi tocado na versão Remix Underworld Castle, que ela colocou o link aqui, foi uma das últimas fases do Goemon Great Adventure do 64. Sou muito fã da série. Ela citou uma porrada de versões aqui, que cita até o DJ Pretzel do OC Remix, um monte de gente fazendo versões de diferentes jogos assim, que eu vou colocar algum desses links no podcast. Ela também cita no e-mail dela aqui a respeito da Laura Shigihara, né? Que ela que é a compositora da última música do encerramento do Plants vs Zombies, que ela faz bastante versões, covers assim, de músicas de outros jogos. Por exemplo, eu tava vendo esses dias, ela fez a versão do Once You Gone. O Portal, sim, eu vi, cara, excelente. Ainda não ouvi. Excelente, muito foda, né? Bom, acho que por hora é isso, né? Um beijo, galera, S2, olha só. Obrigado, GG. Obrigado mesmo. E é isso, então vamos pro nosso podcast aí com o GG e o Feidekin sobre Yuzo Koshiro. Obrigado, Juninho. Ah, só um pouquinho, antes de qualquer coisa, vamos passar um recado do Juninho, né, que ele falou. Vamos passar. É verdade. Tava esquecendo. Tem já. Tem um recado, cara. Até eu tava esquecendo. Me questionaram no Twitter quando que ia sair o resultado da promoção nossa, né, que é do Violão de Tubis, que a gente tá sorteando 3 jogos. Ia ser na sexta, porque eu não tinha me dado conta do feriado. Então, é, cara, a gente vai sortear hoje à noite. Olha, hoje? Sério? Hoje à noite. Então dá tempo aí do pessoal participar? Dá tempo pra participar, é só seguir a gente no Twitter e retweetar o link que tá lá. @V8Bits, 8 numérico. @V8Bits. E, cara, dá tempo, 7 horas da noite a gente vai sortear e botar no Twitter os ganhadores de cada um dos jogos. Sim, sim. Os jogos é o Dirt 3. Dirt 3, StarCraft 2 e o Humble Bundle 3, que foi um presente do nosso amigo Zabuzeta, que está aqui convidando para essa leitura. Então é isso, ó. Então participe aí, vou deixar o link no a respeito da promoção lá no Violão de 8 Bits. Tem até a 7 pra participar, então não deixe de concorrer a super prêmios aí do Violão de 8 Bits. Olha só. 6,59, né? Que 7 é o sorteio. Então vamos lá pro nosso podcast. Valeu mesmo pela participação de vocês aqui. Fala! Só um comentário antes aqui. Já que eu não participei do cast, um cara comentou aqui, o Heitor Polidoro comentou aqui que uma versão do piano do Top Gear. Eu acho genial, se vocês quiserem conferir, acessem o link aí que ele deixou, que é muito boa mesmo essa versão. Então é isso aí. Então é isso, vamos finalizar escutando essa música maravilhosa então, hein? Olha só. Aê. Felicidade do Godilhas, né? Aê. Então até mais, pessoal. Abraços. Falou. Valeu, falou, tchau. Abração. Pra gente retornar aqui com o podcast, depois da leitura de e-mails, a gente pode dizer assim que o Yuzo Koshiro, como a gente já disse até na abertura, ele chega a ser o mais conhecido, influente, mais respeitado músico na história do videogame, assim, porque se você olhar bem a cronologia da vida dele em respeito aos games, a game music, assim, ele teve um início muito precoce, né? Principalmente na parte de música. Principalmente música clássica. Sim, sim. Ele que nasceu na cidade de Ino, no distrito de Tóquio, em 12 de dezembro de 67, ele que teve a sorte de nascer numa família, entre aspas, abastada em relação à música, porque a mãe dele era pianista e o pai dele era artista. E parece que os primeiros passos que ele teve com música foi com 3 anos. Cara, com 3 anos eu tava pensando em jogar, sei lá, jogar futebol. Até hoje eu fico pensando assim, que eu não lembro o que eu fazia antes de 5 anos, 6 anos, que eu não lembro mais nada. Você lembra alguma coisa? Eu lembro uns 4. Cara, com 3 anos, eu não lembro. Eu só lembro de assistir a TV Manchete, olha lá. Não, mas sério, eu não lembro nada, assim, de 3 anos, 4 anos pra baixo, enfim. E quando eu lembro que eu tinha 5 anos, eu sei lá, eu lembro que eu fui viajar com a minha mãe, e esse cara com 5 anos, olha o que ele fazia, ele tocava violino. Ah, que beleza. Ó, sério, o cara tocava violino com 5, com 12 ele aprendeu a tocar violoncelo, e quando ele tinha 8 anos, quando ele compôs a sua primeira música, olha só, o cara compôs a sua primeira música com 8 anos de idade. Claro, tem uma justificativa por trás disso, porque ele foi um aluno de um cara muito foda. Muito, diga-se. Muito foda mesmo, sim, porque ele é o Joey Hisaishi. Grande, a viagem de ferreiro. Ele que ficou famoso pelos seus trabalhos com uma das maiores mentes da animação japonesa, o Hayao Miyazaki, responsável por grandes animações como Totoro, Mononoke Hime e A Viagem de Chihiro, que é bastante conhecida aí pela galera, né? Só um adendo, Totoro pra cá veio como meu vizinho Totoro, se eu não me engano. Exatamente, veio traduzido pra cá como meu vizinho Totoro, isso. Ó, mesmo. Como essa parte de animes, assim, eu sou muito ruim, então isso é um adendo muito legal aí. Mas a gente também tem outra justificativa pra ele ser tão talentoso, ele nasceu numa família de artistas, né? Sei lá, a mãe dele tava ninando ele não tocando piano, né? Tipo, nanana, enfim. A mãe dele era pianista, né? E o pai era artista e a irmã dele foi designer, né? Então, poxa. Sério, essa família é do Lucas Bronze, né? Não, brincadeira, enfim. Poxa vida. Pra não fazer feio. E quando ele tinha lá seus 16 anos, na sua adolescência, ele até matava algumas aulas. Olha só, ele nem sempre era o cara certinho, né? Ele ia pros fliperamas famosos em Tóquio pra jogar Space Invader e um jogo que ele adorava pelas músicas, que era o Gradius. Eu não lembro muito bem de Gradius. Como que era? Gradius era um shoot'em up. Saiu pra arcades e saiu pra... Eu lembro que eu joguei, acho que a versão do Mega Drive, se não me engano. Mas ele tem várias versões e tal, e ele tem uma... Aliás, acho que qualquer shoot'em up, né? A maioria dos shoot'em ups tem trilhas maravilhosas, né? E Gradius não foi exceção. Com certeza. E nessa época, o que ele fazia, assim? Ele escutava as músicas e falava assim, putz, mas como que eu vou levar pra escutar depois? Ele pegava um certo gravador e colocava perto dos alto-falantes das máquinas, né? Ó, gambiarra. ele pegava essas músicas e conseguia reproduzir elas no seu computador, que na época era um NEC PC 8801 MK2SR, que era muito popular no Japão. Aqui no Brasil provavelmente não. Aqui no provavelmente no Japão, aqui no Japão, olha, Japão, eu falei errado. Aqui no Brasil, Japão. Misturei Japão com o Brasil com o Japão. Puta. Aqui no Brasil, não. Provavelmente a galera tava colhendo cana ainda, né? Ainda fazem isso, infelizmente. Não, acho que não. A gente devia estar lá liberando os escravos. Com certeza, né? E com essa idade, ele, como a Gigi até disse, né? A galera criava nomes, nicknames, né? Pseudônimo. Eu gosto de falar mais nickname, assim, que eu acho que é, acho mais conveniente, bonito, assim. Bonito. Nickname é mais moderno, né? Sim, é. Acho que é mais coisa de Counter Strike, né? Ele criou esse nickname de YK2. YQ2. Com esse nome, ele enviava artigos pra revista, ele mandava até algumas gravações pra uma revista bem importante na época, que era PC Microcomputer Basic Magazine. E as músicas que ele mandava pra essa revista, ele tava se tornando muito popular. E ele até foi conhecido como o deus do PGS. Que é um tipo de formato de som que tinha pra aquele computador, onde ele... É PSG. É que eu acho que eu tô muito na cabeça do BGS, né? Dica. Então, ele era deus do PGS. PGS. Não, moço. Você já falou de novo, PGS. PSG, criatura. Puta que... O cara burro. Hamburguete. Invertido. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Bem, a gente tá pensando inicialmente de pedir as músicas no final do podcast, mas eu acho que pra vocês meio que já conheceram o trabalho dele de início... Ia ficar maçante também, Ia ficar maçante você escutar tudo no final, né? A gente vai pra um próximo bloco, mas antes eu vou pedir pra GG fazer o seu primeiro pedido de música. Eu? Já de Sim, cara? Já de cara. Que chique, as damas primeiro, né? Claro. Pedaquim, desculpa, tá? Não, tudo bem. Não, as músicas que eu vou pedir do Yuzo Koshiro, do Koshirão, como eu chamo, eles são meio diferentes e são mais pra frente, assim, da carreira dele. Porque eu pensei, acho que o pessoal vai pedir mais conhecidas, né? Que seriam Shinobi, que a gente vai falar mais pra frente, e Streets of Rage, né? Que todo mundo conhece ele por esse trabalho, né? Então eu preferi pegar outros trabalhos dele menos conhecidos, que foram apresentados mais pra frente na carreira dele. Mas a gente ainda vai falar um pouco. É, a gente ainda vai falar um pouco desses jogos, no caso. Vai citá-los, no caso. Sim. Então as músicas que eu escolhi são Namco vs. Capcom, que é a abertura Brave New World, que ele cantou com a Flair, né? Quem canta a música é a Flair, só que ele que compôs a música. Então escutem aí essa música. Ah, eu faço então toca aí. Ah, então posso falar. Ah, eu tenho uma frase melhor. Quando eu tinha Rádio Gamer 6, a gente costumava falar pau na caixa. Ah, pode falar pau na caixa. Vamos lá. Então, pau na caixa! Like Então, depois dele ser conhecido como Deus do PGS pelos abos aí do PSG pelo resto do mundo. Droga! Ele começou a fazer seu trabalho de freelancer nos jogos. E três jogos que ele mais influenciaram ali no trabalho foi The Tower of Druaga, de 1984. Eu gosto do livro com esse número, mas deixa pra lá. Space Harrier, de 1985, e Gradius, de 1985 também. Provavelmente um pouco depois dele ter aventado fazer uma faculdade, porque ele tava com 20 anos, ele viu o anúncio da Nihon Falcon Corporation. Ah, saudosa Falcon. Saudosa Falcon, pois é. Depois ele foi fazendo os jogos, mas enfim, isso fica pra depois. Ele, nossa, fita cassete, gente, que ele gravou a demo pra mostrar pro pessoal. Olha só como ele é velho. Ele pegou umas músicas que ele, na época que ele frequentava fliperama, ele pegou e fez versões assim, eletrônicas, né, porque ele era uma composição mais computadorizada, né, então tinha essa característica computadorizada, eletrônica entre aspas. Nossos queridos arquivos MIDI, algumas dessas músicas foram selecionadas pro Xanadu Scenario 2, que eu não cheguei a jogar porque, assim, nessa época eu nem era nascido. Provavelmente ninguém, não, porque eu já era, né. Não, é, pois é, você é velho, fica na sua aí, vai. Ele trabalhou com outros compositores também no Dragon's Lair 4. Eu conheço de nome só, cara, mas vamos seguindo. O primeiro jogo dele que realmente fez sucesso foi um RPG chamado Ys. Foi lançado pra computador PC 88 em 87. Ainda não era nascido. Uhum. Nossa. Eu não era nascida. Que ele mostrou o talento dele. Pra que ele veio realmente no mundo dos games. Ele compôs quase tudo. Tiveram umas participações na composição de Mieko Ishikawa e Hedaya Nagata. Naquela época foi um sucesso. Não posso dar balizar em nada, né? Não, mas se você escutar a trilha sonora dessa música, são fantásticas, assim. Tipo, não perde pra que tem, por exemplo, em alguns jogos de PlayStation 1, só perdiam questão de tecnologia, né? Que o resto era tranquilo. É, mas enfim, fazer música de RPG em si não é um trabalho simples. E se o cara conseguiu fazer sucesso com isso, já demonstra que ele é bom. É, que ele tinha pouco recurso, né, cara? Se você olhar bem, tipo, recurso em questão de tecnologia, né? Que voltando a repetir isso aí, porque a parte de tecnologia influenciava muito, né? Na época não, o cara tinha que criar, tinha uma série de código, uma série de coisas lá pra ele fazer até, de fato, a música ser criada, né? Pra ser criada, não era uma batistaca como algumas são hoje em dia. Uh-huh. Tinha que simular e comprimir áudio, era tenso. É muito tenso. Por isso que as músicas, sei lá, às vezes eu acho que as músicas eram melhores por isso, antigamente. Elas tinham mais sentimento, eu acho. É, dava mais sentido. Na verdade, acho que dá pra sentir mais o suor na música. Dá, é. Sim, também. Mas acho que elas tinham mais sentimento, sabe? Tem muito jogo antigo que eu consigo sentir mais, assim, o sentimento que o compositor quis passar do que hoje em dia. Uhum. Eu acho que o único que se manteve, assim, passando sentimento pra mim foram os Castlevanias. E diga-se de passagem, ele fez um deles. Uhum. Sim. Foi o Portrait of Ruin, que eu joguei um pouquinho, não cheguei a zerar não. Eu gostei pra caramba. Eu zerei ele. Eu sou fãzaça de Castlevania. O que era engraçado, sim, que mesmo com o recurso na época, ele conseguia passar aquele sentimento de misturar estilos de músicas, né? Ele, com o trabalho dele, ele misturava rock, clássico e medieval, né? Então é uma coisa muito interessante pra época, pelo menos. Tudo junto e misturado. E combinou muito com o Ys, né? Porque Ys é um RPG, tinha aquele tom medieval mesmo. E ele misturou todos esses elementos e, tipo, criou, assim, algo muito diferente na época. Agora então vamos dar uma outra pausa aqui, vamos tocar outra música, dessa vez a primeira música do Fernando, do Fedequim. Vou chamar Fernando sempre, eu acho mais bonito. Ah, cara, tranquilo, se não for problema pra você. Bem tranquilo. Primeira música que eu vou pedir é exatamente do Castlevania Portrait of Ruin, o nome da música, The Dance of Sadness, porque passa realmente o que é um Castlevania pra mim. Engraçado, né? Porque Castlevania é um dos jogos aí que tem as trilhas mais características, né? Porque se você olhar, Castlevania é... Você fala assim, beleza, eu sinto aquele teclado, entre aspas, órgão, né? Uh-huh. No fundo, assim, tipo, comendo solto, e o resto é só elemento, mas fica focado nesse teclado órgão, assim, entre aspas. E também, mais ou menos, pelo que eu li, faz até sentido o nome da música com o local, porque é quando você batalha com as gêmeas Lecard. Exato, é quando você batalha com as gêmeas, que aí ali você decide um dos finais, né? Você pode fazer um final muito ruim se você matá-las, ou você pode seguir adiante pra fazer um final melhor, né? Caso você salvá-las. Você salve. E tem porquê também, porque elas foram transformadas, né? Não nasceram vampiras. Exato. Então, vamos lá. Toca aí, Zabuza. Continuando aqui, o Koshirão, né, nosso mestre, ele criou várias músicas, assim, pra Falcon, né, que é... A Falcon hoje não existe mais, né, gente? Só ela foi bem forte na época, na verdade ela foi forte por causa de alguns jogos que estavam na lista, né, que ela fez o Xanadu, Dragon Slayer, The Legend of Heroes e a série Is. É, mas o Legend of Heroes não é o Seiken Densetsu? Putz, aí você pegou, né? Porque... Não, você pegou também, não mas lembro. Mas na série Legend of, no caso? Qual Legend of? Tem tanto que tem Legend of Mana, Legend of Heroes, Legend of Shokelo. É, o nosso mestre Koshirão aí criou várias músicas de vários jogos da Falcon, da saudosa Falcon aí na época. Só que nenhum desses trabalhos ficou registrado no nome dele. Então ele não tem direito nessas músicas, né? Tanto que até muita gente pergunta, assim, quando sai alguma coletânea do Yuzo Koshiro hoje em dia, né? Pergunta, ah, mas cadê as músicas? Músicas da série Is, cadê as músicas de Xanadu que ele criou? E não tem, porque não tem como ele colocar, porque ele não tem direito das músicas. Não, né? É dele, na verdade, é da Falcon. Ele criou, mas a Falcon assumiu, né, o termo, e eles respondem pelas músicas. Então, Yuzo Koshiro não pode colocar essas músicas nas coletâneas dele, né? Isso é triste, né? A empresa nem tá aí com música, tipo, a música vai tocar, a galera pega no YouTube, toca à vontade, e ela não pode tocar, né? Mas aí é outra questão. É, tem um monte de politicagem. Seria engraçado se ele tivesse feito a música do Capitão Falcon. Seria interessante pra caralho. Aí depois de trabalhar muito tempo com a Falcon, o Yuzo decidiu largar a companhia e ele decidiu trabalhar sozinho como freelancer, né? Como o Fernando já tinha falado até, que ele resolveu numa época da carreira dele só trabalhar como freelancer mesmo. Foi a melhor época dele, se eu não me engano. É, pra mim também foi a melhor época da vida dele mesmo. Que aí no caso, ele fez várias parcerias com outras empresas. E uma dessas é a Enix, né? Que depois se juntou com a Square, virou a Square Enix, enfim. Fez algumas composições pra Enix. E em 1989, eis que surge aí, acho que o grande marco da carreira dele, que foi Super Shinobi. Que muita gente conhece também como Revenge of the Shinobi, no Mega Drive. Vingança nunca é plena, matar homem envenena. Olha só que bonito. Movimento Madruga Jackson. Madruga Jackson feelings, né? Oh yeah. Madruga Jackson, um beijo. Duas coisas que a gente não consegue fugir. É do Madruga Jackson e da Square Enix e seu Final Fantasy. Eu consigo fugir, nunca joguei isso aí também. Não joguei nada, né? O que eu tô fazendo nesse podcast game? Você é o frontman, não tem fuga também. Tá tudo errado. Eu tô louca? Tá loucona? Ai, meu Deus. E, assim, o Super Shinobi, não confundam com o Shinobi 3, gente. O Shinobi 3 saiu muito depois. Esse Super Shinobi foi um dos primeiros que saiu pro Mega Drive, um dos primeiros jogos que foi lançado pro Mega Drive, né? Na época que o videogame foi lançado mesmo. E o jogo, além de ter sido um sucesso mundial, assim, por causa da jogabilidade dele, né, de ser tão diferente, também alcançou esse marco por causa da música, justamente por causa de quem fez, né, que foi o Koshirão. Exato. E ele tinha gráficos lindos, ele tinha jogabilidade muito legal pra época. Hoje em dia eu acho muito travada, né, mas naquela época era, nossa senhora, que jogo. É mesmo que você olhar o Pong, né, da antiga galera, se matava pra jogar Pong e agora você olha assim, ah tá, vou jogar meu celular esse aqui. Ah não, cansei. É. Mas então, o jogo era muito bonito na época e tinha uma jogabilidade bem legal, era bem diferente e tinha aquela trilha assim que você escutava e nossa, meu Deus, porque, né, o Mega Drive, ele já tinha, assim, chips de som mais diferentes, né? Uhum. Então, é, que nem, ele tinha um sintetizador FM que ele criava frequências de som, né? E ele tinha, bem, entre aspas, uma qualidade de CD já, né? Apesar de comprimir o som e gerar através de frequências. É, foi uma época de trilhas sonoras de games muito boas por causa disso, né? Que ele tinha meio que uma qualidade de CD já. Como o Yuzo Koshiro era muito talentoso, né? Ele criou a trilha de Super Shinobi e, nossa, foi sucesso, né? Não teve outra. Com certeza, nossa. E foi nesse jogo que aconteceu o que a gente falou logo no começo do episódio, né? Que ele teve o nome dele, o Yuzo Koshiro teve o nome dele aparecendo na tela de título do jogo, né? Todos comemoram, várias pessoas tirando as camisas e levantando. Minha primeira música, eu vou pegar de um trabalho que a gente vai falar daqui dois blocos, né? Que é de Street of Rage 2. Uhul! Que tem, na minha opinião, o trabalho mais foda da vida dele que ele fez. Sim. Que é a música do Stage 1, do Street of Rage 2, Go Straight. Go Straight. Go Straight é straight de adiante. Bem característico com jogos de beat'em up, né? Porque beat'em up, exatamente. Que futuramente evoluiu pra Smash Button. É. Ah, na verdade evoluiu pra Hack and Slash. E essa música, sério, é uma assim que eu adoro colocar no fundo do podcast sempre que tem oportunidade, uma abertura de e-mails aqui, porque é muito, muito foda. Eu acho que a trilha toda de, assim, dos dois primeiros Streets of Rage, muito foda, sabe? Você pode tocar numa festa fácil, você pode deixar tocando no celular, assim, quando você estiver trabalhando, você vai se animar na hora, que é uma trilha muito contagiante, sabe? Se você jogou o game, sabe, do que a gente tá falando, né? Sabe o que é beat'em up? Dá aquela vontade de sair na rua batendo nos caras maus, né? Eu sinto muita vontade de fazer isso quando eu escuto... Sinto vontade de sair batendo a esmo mesmo. Essa música aí, se fosse o Lucas, tivesse um podcast, ele falasse assim, dá vontade de tirar a roupa, né? Porque ele falou ultimamente nos outros podcasts, né? Mas não veio o caso, então vamos tocar ela aí. Continuando aqui, a gente pode dizer que depois que ele trabalhou na trilha sonora de Shinobi, que foi voltado pra SEGA, né? Ele aproveitou o lançamento do Super Famicom, que é o Super NES. Super NES aqui. Isso, e teve um jogo lá, que foi um dos primeiros pra esse console, que foi o ActRaise, e foi um jogo de RPG plataforma. A produtora lá do ActRaise aproveitou o Kushiro, que tava na época em alta, e aproveitou pra utilizar. E o Kushiro falou, já que eu tô trabalhando, aprendendo as coisas aqui, virou pro Super NES. Super NES provavelmente era diferente do Mega Drive, em questão de chips de áudio, né? Uhum. Até era interessante eu comentar aqui pra vocês que os chips eram de melhor potência, eles tinham até áudios melhores, porém era um pouco mais trabalhoso pra você melhorar esse áudio, trabalhar em cima. Então o Yuzo Koshiro foi uma das primeiras pessoas assim que conseguiu trabalhar em cima disso. No primeiro trabalho dele, diga-se de passagem. Porque até nesse primeiro trabalho ele conseguiu até simular algumas músicas orquestradas. Olha só. É, ele fazia uma mistura de música clássica, batida típica, aquela batida chip music, assim, né, de videogame em si. E nos dois primeiros jogos dessa série, ele falou que ele teve muita influência do compositor, que vive ganhando Oscar aí, a rolé com Star Wars, Superman. Nem falha o nome. É, nem precisa, né? Eu falei, Star Wars, Superman, Indiana Jones, né? Pera. Você esqueceu o melhor filme de todos os tempos, que é o meu preferido. Jurassic Park, olha só. Ele é compositor de Jurassic Park também. Você acha que o cara é fraco? Na verdade, o cara é compositor do Spielberg e do Jorge Lucas, né? Sim. Basicamente. Compositor pessoal, não, né? Não, eu vou falar. Cara, ele merece ser citado aqui. John Williams, puta que pariu. Cara foda, ele faz composição pra vários filmes aí, cara, que a gente citou. Não precisa falar mais nada, né? Pois é, e se não fosse o contato do Lucas com o Spielberg, Star Wars não seria o que é hoje. Com certeza, né? Porque graças a esse contato ele conheceu o John Williams, né? Que o Spielberg indicou pro Lucas. Mas o Koshiro conseguiu também essas façanhas, porque o chip como vocês falaram, o chip do Super Nintendo, o chip de música, né, já era melhor. O chip que reproduzia música no Super Nintendo já era bem melhor do que o do Mega Drive, né? Correto. Apesar que tem gente que tem, mas que o som do Mega Drive é melhor, né? Não sei aonde, mas é. Aquela briga de Sega versus Nintendo, mas isso aí se mantém. A galera tenta arrumar desculpa pra falar que um é melhor que o outro. Ah, não. Eu tenho uma bundinha maior que a outra, sei lá. Mas então, é que como o Super Nintendo tinha esse chip melhor, era um chip da Sony, da época, né? Que era especializado em reproduzir samples, que era samples comprimidos de sons que simulavam instrumentos reais. Então, por isso que era tão realista, né? Uhum. É, eu acho que pra comparar o som de Mega Drive é só pegando um arcade. É, mas arcade seria outro chip. Não, o som de arcade é um chip muito... um chip de arcade é muito melhor ainda. Aproveitando que a gente falou do John Williams, né? Aí o que o Koshiro fez? Ele pegou e até falou, olha, eu sofri muita influência, tem até algumas músicas assim que fiz uma interpretação pra videogame, mas todo mundo tem que ter ciência que eu me inspirei em John Williams, então não entendo mal, é só uma homenagem ao cara, porque o cara é foda, né? Então, vamos, mais uma música então, outra música da GG. Sim, minha segunda música, no caso, é, como eu falei antes, vai ser de uma, assim, de trabalhos muito mais à frente da carreira do Yuzo Koshiro, né? E esse que eu vou falar agora é da trilha de One Gun Midnight Maximum Tune 3, né? Que é um jogo de corrida que era muito famoso no Japão para arcades, né? Então, a música que eu escolhi é do terceiro game da série, One Gun Midnight, e chama Get Down to the Drive. O que é interessante é que a gente tá falando aqui, ó. O cara começou trabalhando primeiro com uma trilha gerada no computador, depois ele foi lá pra chip de Mega Drive, depois foi pra chip de Super Nintendo, e agora você citou de arcade. O cara, ele era multiplataforma em questão de aprender, né, cara? É, ele não era um exclusivo. Ele era um gênio, cara, é um mestre. Não tem um pra outro. Ele mas, era enfim. Um mestre dos magos. Mas enfim, ó, pau na caixa! É, ele foi subindo cada vez mais depois dos primeiros trabalhos pro Super Nintendo. Aí em 91, ó, já tinha um ano. A mãe dele criou uma empresa, até pra homenagear o sobrenome dele, que Koshiro, assim como Ancient, que é o nome da empresa, significa antigo. Interessante. Mas é que eles utilizam muito a parte do kanji, né, que significa algumas coisas. Aí coloca a interpretação ali, mas se você for levar ao pé da letra, não tem essa característica, entre aspas. Koshiro desu ne? Desu ne? Enfim, voltando. Daí ele ficou com a parte sonora, né? Se ele ficasse com outra, seria esquisito. Sim. Não, vou ficar na cozinha, né? É, vou ficar ali cozinhando pra vocês. E a irmã dele, a Yano Koshiro, ficou com a parte do design. Como a gente já citou, né? Ela é designer. E ela até trabalhou em alguns outros jogos que o Fernando vai citar na sequência aqui. E a mãe dele ficou, falou, já que eu tô tranquilo aqui, devo já estar aposentada. Tô de boa aqui. É, tô de boa, literalmente. Vou ficar só divulgando a empresa pra galera, né? É, eu acho que ela administrava e divulgava, né? Sim. Enquanto eles faziam lá o trabalho duro. Né? Uhum, que fazia muita diferença. Ela ficava com chicote. Boa. Enfim, os principais trabalhos assim, que podem ser citados da Ancient são as artes e a música do Streets of Rage 2, ActRaiser 1 e 2 e Beyond Oasis, entre outros que eles trabalharam também. O Streets of Rage 2, que é conhecido carinhosamente lá como Barry Knuckle, eu acho que faz muito mais sentido. Será que faz? Põe o nu? É, porque é basicamente isso, né? Tirando... Tinha um outro pra Super Nintendo, eu acho que faz mais sentido. Enfim. Ah, esse é um dos poucos casos que eu prefiro o nome da versão americana. Né? É verdade, isso é uma coisa bem rara, né? É realmente muito raro, é igual o filme que vem quando vem pro Brasil. Ah, não entra nesse caso, senão a gente vai discutir muita coisa aqui, por favor. Vou deixar aqui, ó. Streets of Rage 2, que eles lá chamam de Barry Knuckles e Ikari no Tekken, foi a melhor trilha sonora da carreira do Yuzo, quando o boom já tava feito, então ele tava no ápice. Tipo do Kinuken quando saiu 3D. Aí, de repente, ele começou a cair, a trilha sonora dele começou a cair no Streets of Rage 3, porque as pessoas não gostaram muito da trilha sonora. Eles acharam que desvencilhou totalmente do que ele era. Ah, mas eu tinha lido numa Old Game que isso foi por causa das versões, na verdade. Porque, assim, a SEGA mesmo que pediu pra ele alterar um pouco o foco das músicas, sabe? Pra ele deixar um pouco mais industrial, mais eletrônico mesmo, mais voltado para eletrônico. Mais eletrônico ainda, impossível. É, que o Koshiro eletrônico é o nome dele, né? Eu sou Koshiro eletrônico, Koshiro técnico, sei lá, alguma coisa assim. A própria companhia que pediu mesmo para ele meio que mudar o foco da música. Se você ver, tem muita também diferença na versão japonesa do game e na versão americana. Principalmente nesse terceiro jogo do Streets of Rage, né? Que tem muita diferença mesmo. Muita diferença mesmo. Então, Fernando, manda sua segunda música, então, aproveitando o embalo. Bom, pedido da minha segunda música aqui é do Streets of Rage, mas do primeiro. O nome da música é The Last Soul. Pelo que eu andei olhando e pelo que eu muito mal me lembro, era a música próxima ao final do jogo. É no oitavo stage. No oitavo stage, quando oitavo você já tava stage. Próximo de terminar e matar o tal do Mr. X. Ou cair na nossa pão dele e voltar pro estágio 6. Nossa, todos os detalhes. Nem eu. É, que você tinha que responder. Ele perguntava pra você: você quer se juntar a mim ou você, tipo, quer me matar, né? Era algo assim. Aí se você respondesse errado, ele te mandava fazer você cair no alçapão dele e aí você voltava lá pro estágio 6. E fazia o final ruim ainda, se eu não me engano. Bacana saber disso. Existia final ruim e final bom naquela época. Isso é legal. Mas enfim, pau na caixa, Zabuza. depois de Streets of Rage, que foi o auge dele, apesar do 3 não ter sido tão, né, tão famoso. É que a partir do terceiro começou a decair, né? Não por culpa dele, né? Ele sempre foi genial desde sempre. Mas ainda assim, eu acho que uma, pelo menos da trilha inteira, né? Acho que umas 3 músicas se salvam ainda, né? Não é que a trilha seja inteiramente ruim, que ela simplesmente não combina mais com a série, né? Ela é muito mais industrial, muito mais, assim, eletrônica, é, muito robótica. Com certeza tem gente que gosta da trilha do 3, né? Mas enfim. Mas enfim, passou-se anos aí e chegou a nova geração, né? PlayStation. Nova geração do passado, né? Que foi PlayStation 1 e Sega Saturno, né? Que era do CD, no caso. Lançaram aí a nova mídia, né? Nessa época, a carreira do Koshirão, ela meio que começou a ser ofuscada. Porque, assim, nessa época, com essa questão da nova mídia, do CD, já era uma nova tecnologia. Então, poucos compositores orientais, eles conseguiram ainda se destacar nessa época. Antes, se você fosse ver nos créditos dos jogos, que mais tinha era o compositor japonês, né? E depois foi decaindo. É, que a mídia de CD, ela facilitou muito, muito mesmo. Questão, né, de compactação, questão de você colocar, né? De trabalhar em cima. De qualidade. Né? Sim, era muito mais fácil em vários aspectos. Também, né? Se eu não me engano, naquela época já dava pra tá o instrumento mesmo. Exato, já captava e reproduzia som real mesmo, de instrumento. Não era simulado que nem era no Super Nintendo, por exemplo. Aí, né, já mudou muita coisa, né? Porque aí a gente consegue ver trabalho um pouco mais com teclado, violino, de fato, né? Perceba isso pela última música. Com certeza. Pois é. E então, nessa época da mídia do CD, né, então poucos compositores ainda conseguiram se manter firme. Por exemplo, a gente pode citar aí quem se manteve mesmo bem na fita, assim, digamos, foi o Nobu Uematsu, né, que é famoso aí por Final Fantasy. FF. É, Yasunori Mitsuda, Motoi Sakuraba. Mas se você olhar bem, assim, os compositores que se mantiveram foi a maioria do RPG, né, porque o RPG, querendo ou não, ele foi forte no PlayStation 1, porque muita gente jogava RPG na geração anterior desse aí. Queria muito ver aquele RPG em 2D para 3D, entendeu? Vídeo Frajola. Sim, né? O Frajola lá, ele fala isso. Putz, quando eu jogar uma parada assim em 2D, eu queria muito ver em 3D. Foi o que fez muita diferença, eu acredito. O PlayStation, acho que foi a geração RPG também, né? Eu não sei se eu agradeço ou não agradeço de não ter jogado. Por isso que eu não gosto tanto desse gênero. Pulei muito essa etapa, assim, de não jogar muito PlayStation 1, porque foi uma época que, como eu fiz a maldição, eu estudava e etc. Ou ficar, sei lá, preferia ficar andando descalço nos terrenos lá. Lá, mas sério, eu fiquei descalço subindo em árvore, sério. E eu pulei muito essa etapa, então eu não joguei muita coisa, não joguei, assim. A gente até fala, porra, você não jogou isso aí? Como assim, né? Então foram poucos os compositores que se destacaram nessa época da mídia do CD, né? Só que o Yuzo, claro, pra não ficar totalmente ofuscado, não parar a carreira nem nada, né? Porque Koshirão é o Koshirão, né? Então, pô, não posso ficar parado aqui. Então ele foi lá e tentou compor algumas trilhas de jogos para o Saturno, né? Que pouca gente aqui jogou, né? Nossa, eu ia fazer uma piada muito ruim com o nome dele. Por que que ele trabalha com várias plataformas? É porque ele fala assim, ó, e uso isso, e uso videogame, e uso... Enfim, e vai, continua. Por favor, Gigi, que isso vai me matar mesmo. Então, através da empresa dele, a Ancient, ele tentou aí se destacar nessa época ainda, né? Então, em 2002, um pouquinho depois, o Saturno não deu certo e a gente pode pular pra 2002, que teve o Dreamcast. E no Dreamcast foi um dos grandes marcos da carreira dele também, porque o Yuzo fez parte da trilha de Shenmue. Pra galera que é viúva da SEGA, cara, é Shenmue na veia, né? Foi um dos poucos jogos que me fez querer ter o Dreamcast. Olha, Shenmue é sensacional, sabe? Acho que só quem jogou sabe, assim. Quem nunca jogou, nunca ouviu falar, com certeza torce o nariz, mas quem jogou sabe como é foda esse jogo. Vi uns vídeos de gameplay e continuo achando muito, muito bom. É muito bom mesmo, sabe? É um jogaço. Eu acho que hoje, né, já, com essa evolução gráfica que a gente teve, já não seria tão fantástico assim, principalmente graficamente. Mas na época que lançou, nossa, eu acho que, assim, como eu joguei, eu tenho aquele sentimento, né? Então, pra mim, é maravilhoso ainda, Shenmue. Demais. Foi um projeto, assim, milionário da SEGA, que deu certo, fez muito sucesso, teve continuação e teve aí o Yuzo Koshiro na trilha sonora, né? Tá certo que ele compôs a trilha com mais 4 compositores, mas ainda assim ele tá lá no meio, sabe? Nossa, ajudou. Ofuscado. Nossa, demais, demais, demais. E a trilha de Shenmue é linda, linda, sensacional. O Dreamcast, infelizmente, também não deu certo, né? E aí a gente ficou viúvo aí da SEGA. E depois de Shenmue, foi, o Yuzo meio que ficou sem direção, assim, na carreira dele. Ele ainda tá com a Ancient hoje em dia, só que ele agora faz alguns trabalhos em parceria, mais em parceria no caso, uhum, pra jogos de portátil e também pra outros jogos assim de arcade, como eu já até falei do Anga Midnight, né? E uhum, outros jogos também como Danko vs Capcom, enfim, outros jogos assim menos conhecidos. Um ponto legal também é que ele participou do Street Fighter Tribute, se eu não me engano. É verdade, ele participou mesmo. Com a música do Balrog. Por exemplo, eu tava procurando a respeito dele no YouTube. Ultimamente ele tava fazer muito trabalho como DJ mesmo. Ele fez um show no Japão, claro. Fez um show no Japão chamado DJ Yuzo Koshiro Mix Set. Pegou lá as picapes e ele mesmo tocou, assim, fez acho que uma hora e meia só de, tipo, um medley de Streets of Rage. Nossa. É genial, sério. Ele manda muito bem. Pense bem. O cara começou entre aspas, lá na década de 80. E até hoje tá fazendo um trabalho assim, cara. Trabalho excelente, diga-se de passagem. Foi um evento de game music que é muito pouco conhecido, mas é um trabalho que ele mesmo fez, ele mesmo tocou lá as músicas, ele meio que organizou também. Então, assim, pra fã mesmo. E o pessoal lá vai à loucura, sabe? Porque é um clássico, né? Sim. Que e como, a gente mesmo disse, até mesmo quem não conhece, a música é muito marcante, ela é muito, tipo, empolgante, assim, então fica genial, genial. Coisa de você ligar o videogame e deixar lá, já tocando direto. É uma pena, hoje em dia ele não tá sendo tão destacado, não sei se é por causa da tecnologia que ou ele não se adaptou, ou a galera não vê tanto o brilho, ou, sei lá, uma trilha mais técnica não se envolva tanto com os jogos ultimamente, que normalmente o pessoal quer uma coisa mais instrumental, uma coisa mais rock, e não coloca uma coisa tão eletrônica na maioria dos jogos atualmente, né, se você olhar bem. O último jogo que eu lembro, assim, que tem uma trilha um pouco mais marcante eletrônica, mas é mais pelo cenário, foi Portal 2, assim, que não tem nada a ver com o Kojiro, mas que lembra um pouco a parte de eletrônico, assim, que eu achei que poderia, sei lá, até ter um pezinho ali do Yuzo Koshiro, mas não vem o caso, né? Eu já acho que é o seguinte, ele tá meio ofuscado hoje, não assim, talvez porque ele não se adaptou, porque uh-huh, o cara é um gênio, né? Ele fez aí a primeira música dele com 8 anos de idade. Então, eu acho que é o seguinte, as músicas que ele compõe ainda não são tão conhecidas hoje em dia. Tipo, o game em si não é tão conhecido hoje em dia. Que nem eu falei aqui várias vezes de Anga Midnight. Eu acho que 1% do... Acho que 0,01% dos ouvintes aqui vai conhecer o Anga Midnight. E, tipo, muitas trilhas que ele ainda compõe hoje em dia são mais RPG. E não são RPGs famosos. São RPGs que são famosos no Japão, mas por aqui não, que nem o Is, ele ainda tem a Is ainda existe, né? Ainda. A ideia é lançada, ele ainda compõe as trilhas. Tem o Seventh Dragon, que também é um RPG famoso. É. E é por isso que ele tá trabalhando mais com os jogos de portáteis, né? Pelo fato de a maioria do gênero que tá em mais importado são RPGs, então não é à toa que ele vai estar trabalhando mais lá, né? O único trabalho mais recente dele que ele trabalhou, só que também não é tão famoso, mas não é RPG, é o Death Smiles, que é um shoot'em up de PlayStation 2. Mas aí fica uma coisa, já te cortando assim, mas fica uma coisa mais assim, RPG e shoot'em up. É muito voltado pro público de lá, né? Não tem como fugir disso. Japonês, então ele tá bem ofuscado mesmo. E a SEGA também deu um tiro no pé, tirando o remake do Streets of Rage. Mas é uma pena, né? Aquele remake lá seria interessante pra... Até mesmo pro Koshiro mesmo. O pessoal fez um trabalho muito legal, né? Mas é uma pena mesmo a SEGA não ter visão, assim, a princípio. Consegui pegar o do Golden Axe. Então espero que não tirem também. Aham. Uhum. Bem, ó. Então acho que a gente consegue resumir. A gente resumiu todo o trabalho dele, né, até nesse momento, né? Eu preciso fazer um adendo. Pode fazer um adendo. O Yuzo Koshiro também participou da trilha de Sonic, só que foi o Sonic do Master System e do Game Gear. Olha, é verdade, a gente tem que citar, porque Sonic, cara, é Sonic isso. Sonic, né? Tipo, tem gente que vai falando, Sonic. Sonic, querendo ou não, é um marco na história dos videogames, né? E ele compôs, ele fez parte também da trilha de Sonic do Master System e do Game Gear. Tipo, voltando agora um pouco no tempo da história dele, né? Na época que o Game Gear e o Master System foram lançados, o Master System nem tanto, mas o Game Gear, se você pegar os jogos do Sonic daquele console, você vê a qualidade que era. Nossa, é bonito, sabe? Muito bonito. Não só em gráficos, mas a trilha também é muito bem feita. Eu acho que também utilizaram a potência do console a toda, né? Tipo, tava tudo de explodir já, né? Com certeza já dá. Mas é muito bonito mesmo, sabe? A jogabilidade tem um clock bem atrasado, assim. Porque, assim, a galera, quando lançou, por exemplo, o primeiro Sonic, não foi lançado pra Master System, lançou depois, sim, uma plataforma melhor. Uhum. Eles fizeram um remake, mais pro pessoal que tinha, assim, por exemplo, na época foi lançado o Mega Drive, Super Nintendo, o pessoal que não tinha aquele dinheiro pra investir nisso, eu investia num console inferior. E eles buscavam oferecer esses produtos pro pessoal de consoles inferiores, né? É. Interessante também lembrar isso. Sim, mas enfim, ele fez parte da trilha de Sonic também. Olha, também. Então, fica aí o destaque pra trilha sonora de Sonic que ele fez. Besteira que eu tava pensando, imaginando ele trabalhando com Carmack. Carmack? Nossa, não. Não. Como foi até citado aí pela GG, o último jogo que ele trabalhou, assim, que teve um nome um pouco mais relevante, assim, dos trabalhos, foi Shenmue. E minha última música também é de Shenmue. Oh. Que lindo. A música aqui que eu tenho aqui é Sad Flower. Eu sou daquelas pessoas que não jogou Shenmue. Somos dois, né? Então, são poucas pessoas que jogaram Shenmue, mas é essa música, puta que me pariu. Desculpa o palavrão. De novamente, que eu tô falando todas as vezes que eu vou falar da trilha sonora dele, eu falo puta que pariu, porque é extraordinária. Essa música, sério, ela é um caso isolado, assim, do que a gente mostrou até agora, assim, que é não tem aquela coisa mais eletrônica, tem uma coisa mais instrumental. Sim, e, sério, essa... É mais medieval, voltando. Mais clássica, eu acho. Sério, é muito linda, sério. É uma música, assim, que provavelmente, eu não sei no jogo, mas, assim, eu consigo interpretar como uma parte de romancezinho que acontece no jogo, mas vou deixar vocês tocarem pra... Deixa vocês tocarem. Vou deixar tocando aí pra vocês interpretarem da mesma forma. Então, pau na caixa! bem, pessoal, a gente finaliza o cast por aqui. Gostaria de muito, muito de agradecer a Gegé, principalmente por eu ter feito ela esperar uma hora e meia pra gente gravar esse podcast. Imagina. O Excel, infelizmente, foi pra casa de Javan, e Javan tem a internet mais lixo do mundo. De licença pra cagar, saiu, rapaz. Não, não veio o caso mostrar isso, né? Ele vai te xingar depois, mas enfim. Tô nem aí. Então, Gegé, eu gostaria que você aproveitasse esse espaço, fizesse o jabá do seu trabalho e lá do Super Controle. Ah, claro. Eu que agradeço primeiramente o convite, né? Adorei muito participar aqui do Game Track. Tava meio aqui esperando, sabe? Eu tipo, o Game Track é tão legal, eu quero tanto participar. Tava aqui na expectativa. Nossa, muito legal participar, eu adoro. Agora você viu que eu gaguejo pra caramba, né? Que eu falo tudo errado. Na edição eu tento fazer qualquer outra magia assim negra. É um mago, cara. É magia negra. Eu adorei mesmo participar. Vou continuar ouvindo, adoro o trabalho de vocês. E, como eu falei antes, eu sou lá do Super Controle, Super Controle Podcast. Vocês podem me achar lá. Podcaster. O Game Track. Sei lá, enfim. Vocês podem me achar lá no www.supercontrolepodcast.com.br. Eu sei que o Zabuza vai deixar o link, mas enfim. Com certeza. Vocês podem me achar lá. Eu tenho duas colunas, tem o Livecast quinzenal e tem o Little J vs. The Game Music, que eu falo de Game Music também, que sai sempre na última semana do mês, que é a coluna mensal, né? Uhum. Enfim, vocês podem me achar lá. Eu gosto muito de Game Music, tô sempre falando lá. Eu respiro Game Music, então é isso, né? E eu agradeço de novo o convite de vocês. Foi muito legal, adoro o trabalho do meu LX, vocês são muito legais, amo vocês. obrigado. Vai ser um novo. Então, Peidequim, aproveita e fala pro pessoal que você tá fazendo uma nova coluna aqui no Melo X, então explica exatamente como que ela tá funcionando. Faz aquele adendo funcionando bonito. Eu acho que ela não tá, porque ninguém tá comentando, cara. Falando em comentário, antes você começar assim, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou o Zabuza. Olá, tudo bem? E eu sou o Zabuza, eu sou do Melo X, vocês sabiam? E nosso trabalho, ele depende muito do comentário de vocês. E o comentário de vocês é essencial para que nosso trabalho continue vivo, assim. Porque, assim, interessante, a gente postar uma ideia que a gente gosta que tenha uma retórica, assim, né? Imagina, vocês vão deixar a gente depressivos, cara. Ó, o Vedaquim tá até pensando em pegar a katana dele, da foto da imagem do Steam, e colocar na barriga, assim, tipo, você sacrifício de samurai. Melhor não fazer isso não, porque ela só tem ponta mesmo. Ela só tem ponta, porque o resto não tem corte mais nada. É o que eu sempre digo, como eu sou mulher, eu vou falar assim com a minha voz sexy, acho que todo mundo vai comentar, deixa eu falar. Gente, vocês precisam comentar, sabe, porque é o pagamento, sabe, é o pagamento que a gente recebe pelo nosso trabalho lá no site. Então, comentem, deixem lá um comentário de vocês, opinião, crítica, sugestão, porque assim a gente pode melhorar, saber onde tá errando, né. Enfim, comentem, é o nosso pagamento, a gente fica muito feliz com vocês comentando. Simples, cara. E sempre que a gente tem a oportunidade, a gente responde os comentários, né, se você quiser fazer uma pergunta nos comentários, pode deixar aí que a gente responde. A gente até lê também no podcast, né? Vamos transformar esses comentários, seja numa coluna, seja no podcast, como, entre aspas, fosse um fórum, né? Reclamei disso exatamente porque eu fui olhar da minha primeira postagem. Dois comentários eram meus agradecendo e dois, um era do Rodit e o outro era do Madruga, que beleza. A gente sabe que vocês existem, a gente tem os números. É só questão de comentar, sério. A gente tem os números de quem acessa, né? Então. Big Brother is watching you. Mas fale a respeito do seu trabalho lá na coluna. O nome da minha coluna é A Vida, os Jogos e Tudo Mais, e quem for nerd vai entender. O link. Menos os Abusa que não leu. Pelo menos assim a história. E eu tô analisando as ideias, as filosofias, as visões políticas por trás dos jogos. Tanto que a primeira análise de jogo foi sobre Gears of War. A galera vai pensar, não, mas você vai falar Gears of War e vai falar sangue, serra elétrica e... Serra elétrica, Não, eu não analisei isso não, nem olhei nisso aí, na verdade. Não, tem um contexto bem legal ali, que ele faz uma abordagem bem filosófica, né? Enfim, exatamente por isso que eu acho que eu preciso dos comentários, eu preciso saber como é que vocês veem, se você discorda, fala, cara. É a melhor coisa que tem. Cara, discordar é a parada mais foda do mundo, sério, porque a gente pensa assim, será que a gente tá fazendo um trabalho? Não, a galera fala, tá legal. Não, é legal quando a gente faz uma coisa, a galera aceita e elogia, né? Mas quando você faz uma coisa aqui, a galera vai lá e critica, a gente sabe que a gente pode estar errando em algum ponto. E pra melhorar isso, né? Isso também vale pro podcast, isso vale pra qualquer outra parte no site. Pois é, eu acho que isso, a gente só comenta no podcast porque tem a oportunidade de ter um nome dito, né, cara? Sim, sim. Mas enfim, eu tô falando isso também porque esses dias eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, por que você não comenta? Ele falou... Ah, é porque em todos os locais eu tenho, não tenho saco pra troll. Eu falei, cara, dane-se. Troll vai ter... Não tem essa parada de troll. Tudo canto. Acho que o mais troll ali mesmo vai ser o Rodite, né? Porque ele é noob. Ele é um noob. Mas enfim. Já que o senhor B também não fala nada. Ah, o senhor B é um viadinho. Bom, a gente finaliza então por aqui. Esse podcast foi patrocinado, enfim. Não foi patrocinado. Esse podcast encerra por aqui. Lembre que você pode mandar suas opiniões a respeito do Coxirão, como a GG diz, para gametrack@meialuax.com ou deixe suas opiniões, críticas, sugestões ou até mesmo um adendo a respeito da história dele nos comentários. Seus endereços que a gente reposta pro Madruga visitar. Sim, sim. E na próxima sexta-feira você vai ter uma TF Night, então participe também, quem puder. Finalizar por aqui e até mais, pessoal. Um beijo. Até. Como diz o pessoal do Super Controle. Um beijo. Beijo. Beijo no coração de vocês. Beijo para todos. Não, peraí, então, faltou uma coisa. Abaiou! Abaiou! Um beijo pra Jola. Ele foi evacuar no banheiro, se misturou e não sabe mais se juntar. Pronto. Uma vez eu vi alguém falando numa festa que eu tava. Me perguntou, ai, você tava no banheiro, eu vou fazer o 3. Eu, como o 3? Qual seria o 3? Ó, se o cara bebeu demais, você tem uma lógica. Vomitar, né? Foi o que eu pensei, mas vai saber. Vai saber. Ou 3, se tiver um cunho sexual pra menino, você pode falar de qualquer outra besteira, né? Mas não vou entrar nesse caso.